Circuito, fora do eixo, aqui quem fala Luiz Conze do Coletivo Pegada, trazendo ao ar a primeira edição do Pegada de Pato com a banda belo-horizontina quase coadjuvante. A galera é um power trio aqui formado em março de 2009 e em setembro de 2009 lançaram o primeiro EP, tributo ao que ainda está por vir. Eles vão mandar umas músicas do EP e também umas músicas novas aqui pra vocês ouvirem. Galera, vamos lá com a primeira música então, Peripécia, é isso mesmo? Sim. Então vambora. Pensamentos enlouquecidos em insônia. Peripécia com quase coadjuvante. Quase coadjuvante, que é formado pelo Marcelo Barbosa, no baixista, Jonathan Tadeu, guitarrista e vocalista, e Felipe Monteiro na bateria. Galera, vamos mandar mais uma aí agora? Qual que vai ser aí? Agora, Café com Maçã. Caneta pra eu resenhar sobre o que eu sinto. Imagem recobrir este vazio. disfarçado de lembrança. Pegar as palavras e fazer delas a minha única canção. Vou pegar as palavras e fingir ser feitas pra você. Maravilha, maravilha, quase coadjuvante tocando aqui Café com Maçã, do seu disco, do seu EP de estreia, né, tributo ao que ainda está por vir. É, galera ouvindo aqui, Pegada de Pato estreando aqui, como é que vocês estão se sentindo aí, estreando ao vivo o Brasil inteiro, pro mundo inteiro aí, fala aí. Pô, que isso, é um prazer, cara, muito bom mesmo, a gente esperava, estou muito feliz pelo Léo Moraes, ele ter chamado a gente, queria agradecer o Léo. E está muito, muito feliz mesmo. Tô agradecer também a todo mundo do Pegada, pela iniciativa também, por sempre estar movimentando a cena em BH. E pelo convite, a gente fica muito feliz assim, por ser a estreia do programa. Por ser a posse da estreia do programa. É bom saber que as coisas estão andando. A responsabilidade é grande, cara. É, lembrando então que o Pegada de Pato é uma produção em parceria do Coletivo Pegada com o estúdio Pato Multimídia. Estamos aqui no centro de Belo Horizonte, no oitavo andar de um prédio bem alto, com uma vista muito doida, e eu quase coadjuvante tocando aqui pra vocês. Galera, vamos bater um papo rápido aqui, vamos pro pessoal conhecer mais a banda. É, como é que vocês começaram a se envolver com o Circuito Fora do Eixo, o Coletivo Pegada? Vocês já colaboraram em algumas ações, eventos do Coletivo Pegada? Fala um pouco disso aí, da participação de vocês. É, nesse ano, né, a gente tocou no Grito nas prévias do Grito, ficamos em segundo lugar e ficamos assim, bastante felizes pelo esse resultado. Assim, lógico que a gente queria ter ficado primeiro, mas pelo fato de ser o segundo foi muito bom pra gente, assim. Deu uma divulgada legal na gente também. Bacana. Conta um pouco aí pra galera a história da banda, como que a banda começou, como vocês se conheceram. Mas isso é muito longa a história. Na verdade, começou em 2005, estava formando ainda, ensino médio, tinha, sei lá, 17 anos. E naquela época, acho que 2005, 2006, é que a maioria das bandas em BH, pelo menos que eu conheci, assim, todo mundo tocava muita coisa cover, né? Não tinha outra banda que tocava coisa própria, então foi muito difícil arrumar pessoas para tocarem músicas, que naquela época eu estava interessado em começar a tocar música própria mesmo, mas foi um período de 4 anos para arrumar pessoas que realmente tivessem interessadas em fazer uma música própria. E nessa coisa do cover, né, que você ganha uma grana, você vai lá no bar e tal. Mas aí, com essas formações todas, essa mudança toda, a gente conseguiu se fixar só agora em 2009. Foi um ano atrás, foi muito, muito demorado, assim. 2005 a 2009, mas tá dando certo agora. Agora tá indo nos eixos, né? E assim, o legal é que a gente se conheceu de show. O Jonathan, assim, eu conheci ele em 2007, quando eu tinha outra banda. Aí eu lembro até, assim, num dia, foi até uma coisa engraçada, assim. Eu até conto pra eles toda vez, assim. Na época a gente tem assim, que a gente também chama o quarto homem da banda, que é o Bruno, né? Que fica na parte de design da banda, e antes ele era o baixista. Eu lembro que nesse dia eu tava lá bem tocando assim, e tava olhando assim, pô, que banda legal. queria ter uma banda assim, né? Aí eu lembro que nisso, assim, tipo, eu fui vendo o Jonathan e conversando. Eu fiquei sabendo, assim, pô, que o Bruno tinha saído. Eu cheguei e falei com o Jonathan: pô, Jonathan, vocês estão precisando de baixista lá não, tal? Aí o Jonathan falou: não, velho, não, tem um amigo meu agora, tá tocando. E nisso, o amigo dele também tinha outra banda, o Lucas do Som Tal, né? Aí, passou um tempo assim, eu lembro desse dia até hoje. Eu ainda gostava muito da outra banda que eu tocava e assim, fiquei meio receoso de ter duas bandas, mas o resultado foi legal. Aí, o que acontece? Eu tava bem no trabalho, assim, cheio de coisa fazendo, assim, preocupado. Aí o Jonathan pega e me liga. Eu lembro, assim, foi numa velocidade, acho que de um segundo que eu devo ter pensado isso, assim. Ele falou: velho, a gente tá sem baixista. Eu pensei na hora: pô, minha banda tá dando certo agora e tal. Pô, será que eu não vou? Não vou. Ah, quer saber? Eu vou tocar. Eu falei: beleza. A gente foi, o legal que, assim, que a gente tocou. No mesmo dia que ele me chamou, na semana seguinte, a gente pegou e fez um show. Foi um show, assim, até muito legal. A gente tocou lá em Nova Lima, com The Hell's Kitchen e Os Quatro Ventos. Foi, assim, uma coisa engraçada. Foi que o show mais bêbado da banda. Você estreou no show mais bêbado da banda. Aí, o que que acontece? Eu lembro que no dia desse show, era assim, foi uma coisa engraçada, né? Que, tipo, pelo fato, assim, da gente estar trilhando nesse caminho, a gente, às vezes, passa por muitas coisas engraçadas. Aí, segunda, era uma festa que ia ter uma rave. Chegando lá, não tinha ninguém na festa e acabou que a festa foi nossa. Aí foi uma coisa, assim, muito, muito hilária. É isso? Exatamente. essa aí foi a breve história do Marcelo, né, cara? Ele galera, vamos mandar mais uma aí. Agora vai ser Ítalo, né? Isso mesmo, Ítalo? Isso. É uma música nova que a gente tá pra lançar um... Talvez a gente comece a gravar no fim do ano, no fim do semestre agora, nesse semestre que tá vindo, desculpa. Aí a gente tá querendo começar a produzir um novo EP ou um CD, quem sabe. E essa música provavelmente vai estar juntos desse novo trabalho. Obstáculos que ela desce e chega tempo de contemplar o sorriso que vai te matar. Os passos de sempre, acredite no que não vê, desconfie no que sente, você pode se entorpecer. Quanto mais amor, maior até quando isso é bom. O sorriso é sempre o mesmo, o que muda é o desespero. Expectativas, porque esse é sempre o mesmo alicerce do teu desamor, esperança e salvação. Eu vi no meu tormento a sua salvação. Tributão que ainda está por vir, tributão que ainda está por vir, tributão que ainda está por vir. O pior está por vir, o livro que eu não escrevi, o fracasso que eu não escrevi, o tributão que eu não vivi. Beleza, beleza. Foi Ítalo com Quase Coadjuvante. A galera tá aqui no estúdio, vocês estão ouvindo Pegada de Pato, parceria do estúdio Pato Multimídia com o Coletivo Pegada. É, antes da próxima, galera, eu queria saber uma coisa de vocês, assim. As músicas do primeiro EP, o Tributo ao Que A Gente Está Por Vir, são bem antigas, né, cara? Conversando... É isso, bem. É, a gente conversou, né, Jonathan, uma vez, você me falou que as músicas têm da época de colégio ainda, de vocês e tal, assim. Mas tem essa diferença por causa da influência, né? Acho que naquela época havia coisas bem diferentes, era um som um pouco mais leve, era voltado mais para, sei lá, quase samba, se bobear. E conforme passando esses 3 anos, 4 anos, fui ouvindo outras coisas, e o que ajudou a mudar muito o som também foi a entrada do Felipe também, que era um cara que gosta mais de rock, assim, da banda. Então... É, como é que vocês pretendem fazer essa transição dessa fase para essa nova fase com as músicas novas e tal, do próximo disco? Tá sendo muito natural, assim? Tá sendo difícil? Como é que tá sendo? Cara, eu tô falando agora em novo, mas é o seguinte, eu acho que a essência, mesmo sendo música antiga, a essência tá, assim, basicamente a mesma. Eu falo que o culpado de estragar a banda sou eu, porque eu trouxe... Os caras falam me culpando que eu gosto de barulho, gritaria e rock, essas coisas. E o Marcelo e o Jonathan gostam... Ah, velho, folk, violãozinho, essas coisas assim, sabe? Aí eu acho que juntou os dois e acabou assim. Acho que não vai ser uma transição tão, vamos falar, pesada, porque acabou que essa essência, mesmo saindo, indo um pouco mais pro rock, mas sempre tem aquela levadinha... É, mas agora a gente tá explodindo também, além da levadinha, e dá uma explosão em volta. Mas eu acho que a transição vai ser tranquila e bacana. Eu acho que o pessoal amadureceu aqui, mas vai ser, apesar de ser bem antigo as músicas, já eram músicas boas, assim, eu considero. E a transição vai ser tranquila, cara. Não tem dessa, não. Bacana. Então, antes de vocês mandarem a última aí, deixa um recado final, divulguem a banda, as formas de encontrar vocês online e offline também. Já divulgar a agenda de show, manda bala, e logo em seguida manda aí também a minha música favorita aí de vocês, cara. Vai lá. Então, vocês podem achar no MySpace, né? MySpace.com/quasecoadjuvante. Isso é a comunidade no Orkut também. É, aqui é mais, vamos dizer... É, no Twitter também vocês acham a gente, mas só que a gente tá lá. Q de queijo, S de sapo, é de escola, né? _ coadjuvante. E lá provavelmente também na comunidade acham a gente lá sempre conversando assim uns com os outros lá e sempre lá a gente divulga os shows e tudo. Quem quiser também baixar o EP, eu diria, se seria mais prático, digita no Google Quase Coadjuvante que provavelmente vai aparecer algum filtro do EP. É, tem vários blogs já que disponibilizaram. Galera, manda lá, dê valor a alguma coisa. Obrigado pela participação. Obrigado a todos do Circuito Fora do Eixo aí que estão ouvindo. E até a próxima aí. Vamos lá. Thank you. acho que foi ontem que eu te matei. Vivi nossas lembranças todas de uma vez. E então veio um homem me aconselhar, com a cabeça baixa pro sul se a falar. É triste, eu sei, mas quem faz a vida é você. O amor não muda o emprego, você sempre soube. E nunca foi um gênio, então não leve a mal. Você sempre pisa sobre o meio fio, como quem caminha sobre o precipício. Oh, pare de se humilhar outra vez. A gente tem que se esforçar por alguém. Gente, tem que se matar por alguém. Tem que se esforçar por alguém. Ah, ah. A gente tem que se matar por alguém, mas ninguém deixa. Ninguém deixa. Bom, então vamos encerrando aqui, galera. Obrigado pela apresentação de vocês aí. Estão de parabéns. A agenda de, shows tá vazia por enquanto, é isso? É, na verdade a gente tinha um show agora no próximo fim de semana, mas resolvemos remarcar, né? Ainda não tem data ainda confirmada, não. Ainda. E, mas lá no site é melhor que vocês acham tudo lá, ficar falando. No Orkut. Procurem no Orkut, quase coadjuvante, que sempre tem lá informações sobre shows. Maravilha. Seria muito bom ver mais pessoas lá. Queria agradecer também pelo pegado, todos aqui presentes, pelo convite para estar estreando o programa. Esperamos sim estreando muito bem também. Muito obrigado. É, com certeza a estreia foi muito bacana, foi muito positiva a experiência. Também gostaria de agradecer ao Léo Moraes por ter disponibilizado aqui o Pato Multimídia, todo o equipamento, tudo aí, tamo junto. Valeu, Léo, valeu todo mundo que ouviu. Também o Edu, que está aqui coordenando a transmissão. O Charchar, que está aqui registrando tudo em vídeo, áudio e boas lembranças também, né? Cara, vamos ficando por aqui então, cara. Valeu muito. Mês que vem tem mais um Pegado de Pato. Vocês fiquem de olho aí. Vamos divulgar. Valeu demais. Obrigado. Valeu. Falou, obrigado. Boa noite.